boi na roça de bolê. Então pula essa cerca. Lá ele. Vem. Cabaré é o melhor lugar pra esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Vai começar a esbornear. Vem pro magnata, bebê. Aí, ó, empina a bunda, mulher. Vai, mãe. Aí, oi, oi. Trepa, trepa no cabaré. Trepa, trepa no cabaré. Trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa no cabaré. Trepa, trepa no cabaré. Trepa, trepa no cabaré. Trepa, trepa. Não para, não. Não demora, não demora. Vai, mãe. Trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa. Traz um jeito pra mim aí, por favor. Isso. Trepa, trepa no cabaré. Sucesso! Trepa, trepa no cabaré. Trepa, trepa no cabaré. Organiza aí a festa clandestina. Sobe aí, bebê, no palco. Sobe aí, isso, você. Você de amarelo, vem cá. Você, opa, vem cá, você. É você mesmo. Você, ela aí de bolê, ó. Venha, pega ela aí de mim, pega ela aí. Rapaz, venha. Venha você, ela, venha ela, você, vem, rapaz. Isso, venha. Isso, você. Venha. Empina a bunda, isso. Empina aí, bebê. Dois, um, dois, três, vai. Oi. Trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa no cabaré, trepa, trepa no cabaré, trepa, trepa, trepa, vai, bebê, vai, mãe. Então trepa, trepa no cabaré, trepa, trepa no cabaré. Oi, oi. Chama na sua bebê que vem, vai. Trepa, trepa, trepa. A suburbana gosta do cabaré. Gostosinho do cabaré. Trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa no cabaré. Trepa, trepa no cabaré. Trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa. Olha o swing. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Chegou o isso! Isso, ela! Vá, vá, vá, vá, vá! Isso, empina, traz o gin pra ela aí! André Cedeiros, o mural de Ibicoara! Ela mesmo, vai, vai, vai, vai! Trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa! Oi! No cabaré! Trepa, trepa no cabaré! Trepa, trepa no cabaré! No cabaré! Ela chamou o pau de vergonha de bolê. Quando ela tomou vergonha na cara, molequinho. Que viajada de bolê, velho. O sucesso é nosso. Sucesso!